2003, DMN no ar. Viaja no meu som, irmão. Sua mente é livre pra voar. Podem prender o seu corpo, mas jamais seu pensamento. E é ele que dita as regras da sua caminhada. Paz a todas as quebradas. Coab 2 lá do leste. Talvez eu seja só mais uma vítima do destino, que cresceu desde menino pensando no amanhã, lembrando todo o sofrimento, tormento que passei. Amadureci, com o tempo mudei, passei a dar valor à minha vida lá fora. Depois que eu me tornei um pássaro na gaiola, o quanto ia ser da hora ver meu filho crescer, aprender, talvez orgulho de mim, um dia ele ter. Mas não, deixei que ostentação tomasse conta de mim. Antecipei minha sentença, meu juízo, meu fim. Na moda as paranoia, o compromisso, isso concorre, lei da sobrevivência, se mata ou morre. Não sei se até então eu estava certo ou errado. No fundo eu só queria adiantar o meu lado, ganhar os trocados, aposentar minha PT, se os homens não me prender. É, malucão, você procura a felicidade no dinheiro, no bem material, na mulher bonita pra estar do seu lado. Mas tem um barato que quando desaparecer é o seguinte: sua vida vai desmoronar. Aí não vai ter jeito. Só quando você perder que você vai entender que ela é a número um, que ela é a principal. Talvez eu seja realmente tudo aquilo que você sempre quis. Difícil sorrir no amor, o bis, o corpo treme. Paro pra lembrar, o corpo treme. As carícias, rolê, o cinema, o sorvete. Várias vezes frente a frente, perdão, não tive o dom de expressar. Me calei, vacilei pra citar do que eu gosto, do que quero de você, do que posso, do que quero te fazer. Displicente a gente peca, diminui, despreza, humilha. Feridas que não cicatrizam. O tempo foi e com ele foi minha vida. Não dedicou bilhete, não teve despedida, não. Roda a terra, vem noite escura. Lá rosa abre e a saudade me tortura. Imagino você vindo suave e o vento bate os sinos que anunciam sua passagem. Vê se volta, vai, eu confesso. Sem você por aqui, meu futuro é sem sucesso. De tudo que já tive, hoje nada importa mais, a não ser você, a paz. O cheiro, a cor, o gosto, milhões de possibilidades, vários caminhos. Tá tudo aí, comunidade firmado pela natureza. Tá tudo aí pra tornar o seu mundo a sua maneira num lugar agradável. Percepção, essa é a chave. Sensibilidade, isso sim vai te dar prazer. Não tô blefando não, irmão. Sensibilidade, sensibilidade, ela faz a diferença. Vento forte que antecipa o temporal, leva pra bem longe daqui do espírito a miséria. Verão vai, verão vem, céu azul mó presente. E mesmo se chover vou continuar contente. Olho pela janela, alguns pensam que me tiraram tudo. Tô respirando, Joe, o ar é tudo. Destrutivo eu com mim mesmo jamais. Veneno sempre tem, superar sou capaz. Sei que a perna pesa e prosseguir fica difícil, mas ô irmão, não desisti do objetivo. Daquela mão pequena e macia, ó que louco. O beijo verdadeiro do meu filho no meu rosto, do sorriso reluzente da minha mãe no domingo. Macarrão, frango, fritos, irmão, tudo unido. Sem medo procurar, entender o mundo mais. Perguntar o porquê, como criança faz. Paz tá muito mais na cabeça, nos atos. Mudar o mundo porque se eu não mudar meu próprio passo. Amor, ser sentimental dá carinho. Talvez não, esse sim é o caminho.